vejo corpos mutilados todo dia. Vejo corpos mutilados todo dia. Vejo corpos mutilados todo dia. Muita paranoia por causa da ketamina. Disgusting. Tem uma vadia na floresta que garra. Pessoas gritam ao redor. Dessa filha da puta estaciona bunda gigante na minha. Pessoas gritam ao redor. Dessa filha da puta estaciona bunda gigante na minha. Nossa, não tem a fábrica do Buda. Nem o Tim Maia cheirando junto com o Pablo Escobar. Os dias de sangue. Tem manuseira ao contrário. Vendendo pedra pra caralho. O Cifé distribuindo armas. Não tem o Big L fuzilando uma piranha. Tem o resto da cara do Kobe. Cabulando desse crack. Bomba atômica, usina nuclear. Atirando contra o céu, mandando os anjos pra cá. Você sabe, mano. Vejo corpos mutilados todo dia. Muita paranoia por causa da vida. Dando uma vadia no abismo do suicídio. Dando uma vadia na floresta que dá vadia. Vejo corpos mutilados todo dia. Muita paranoia por causa da ketamina. Sound muted. Dando uma vadia no abismo do suicídio. You were banned from the... Dando uma vadia na floresta que dá rara. Com dias de sangue. Queimando vida ao contrário. Vendendo pedra pra caralho. O Cifé distribuindo armas. Não tem